Pen Maintain Runway 10. Banana Pen Wait 3 Wait 2 1 1 1. BSF-40, a aeronave que o precede está mantendo 210 de grau, inicie em redução. Reduzindo, BSF-40. 4060, autorizado nível 050. Autorizado 050, 4060, a sua escuta coordenada. 4107, decolou 04, sem controle, 119.35, bom voo. 1935, bom dia. Informe, está efetuando desvio? Negativo, está se afastando o tráfego um pouco à frente, 6740. Seguinte, web 6740. Estabilizado, sinal do RNAVE, baixado, travado, estamos a 1,5 milha de 372. 2001. 8001. Chame Torre Salvador 118 decimal 6. Obrigado, bom dia. Qual é esse teu carro? 8001. Passando 372 na RNAV, baixado, travado, avistado. Aguarde pista livre, aeronave companhia irá iniciar a rolagem. Ajuste no 0 no 4. Informa cabeceira no 0, deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Gente, 001. Start 3191, wind is 180 degrees, 11 knots, clear to take off, runway 10. Clear, first on 1754, acendo a identificação, chegada a mar e desce nível 050. Acendo a identificação, desce na 050, chegada a mar, a intenção é pessoal RNAV, beleza. Controle 6 do RNAV, aguarde autorização com o 754. 754, obrigado. Autoriza voar da Elda presente, o 4107. Mantenha o perfil das saídas, o 4107. 4107. Poderia me dar a distância disponível para repouso para o 801? Afirmo, distância disponível é de 1.805 metros, 1.805 metros, a partir da marcação que se encontra um pouco mais à frente do Taxi Delta. Excelente, obrigado. Então, 8001, tem livre pouso, pista 10, vento 1.80 graus, 11 nós, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Excelente, então, 8001. Turn 3191 airborne at 07, contact now 119.35. 1935, good day. Voo 4107, configurado, subida? Tá com 3000, vai nivelar no 080. Web 6740, chame com Torre Salvador 118 decimal 6. 118 decimal 6, graças. 3191, radar contact on departure, climb retreat to level 070. 070, retreat to 3191. Continuando na aproximação, número 2, ajuste no 0 no 4, informa o cabeceiro no 0, deslocada em 1200 metros. 1.200 metros conforme a TIS notando. Seguinte, é, mantendo 080, o azul 4107. Então 8001, não sei se fala, foi 08, nível direita, é porta picha livre. Seguinte, 01. Sola agora em 6712-9. 6740 baixado, travado? Ah, afirmativo, 6740. Tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada a 1200 metros. Vento 190 graus, cono 0 nós. 740 tem livre pouso, cabeceira deslocada, graça. Alfa, reporte para ingresso no 76 Juliette. Alfa, reporte para ingresso Juliette. Cruzou visual com o tráfego azul 4107. Gente, mantendo 080, aguarde para a subida, azul 4107. Positivo, Cerito, mantendo 080 na sua escuta. Terra Vista 366, azul 4060, pista Vista. Azul 4060, complete final do RNAV, chame torre 118, decimal 6. 186. Salvador 4060. Já passou Serra Vista 366, pista Vista. Aí eu. Mantém Fly Level 090. Roger, tá, 3109. Azul 4107, tráfego superado, subo nível 360. Livre ascensão nível 360, azul 4107, na Dael de Nero. Seu solo foi ao Zuno 1, direito, 121, decimal 9. 19 graus. 001, ingresso Juliette, portão 11, portão 1 no mundo. Juliette, portão 11. Solo Salvador, boa tarde, 67. 40, livrou. Webjet 67, 40, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04 grande. Level 360, time 3109. Chame final Salvador 119, decimal 8. 98, gol 1974. Gol 1974. 754, está autorizado o procedimento RNAV após posição ITAP, desça para 2500-10, vai na proteção Vitor 366. Mente autorizado a RNAV, pista 10, após ITAP, proa do CAV 366, desça para 2500. Voa no 754, ajuste permanente, 615, senhor. Ajuste 1014. 1014? Afirmo, 1014. Certo, obrigado, senhor. Salvador, bom dia, Papa Romeo Alfa, 160 para 150, cliente da Romeo. Bom Bom dia, identifique, prossiga na chegada mar e desça ao 070, altímetro 1014 e permanece vigilância. Papa Romeo Alfa. Chegada mar e desce para 070, Papa Romeo Alfa. Controle Salvador, 3174, informação Quebec. 74, bom dia, ser identificação, prossiga na chegada mar e desça ao 080, permanece vigilância. O altímetro 1014. Realautorizado, 3.000 pés com 1014. 3.000 pés, 1014, 3191, contact now Recife Center on 128.8, backup 133.25. 128.8, 3225.3111. O azul 4060, seu solo foi usando 5, direito, 1219. Sente o azul 4060, solo em 219. Redução 2109, está passando nível 100 agora. Reautorizado 040. Redução para 2009, nível 040, Papa Romeo. 721, chama agora final Salvador em 119, decimal 8. 119, decimal 8, vai pro 76728. 3174, reautorizado 050. 050, 3174, tá. 3000 pés. Web 6721, está autorizada a final ILS, desça para 2000 pés, ajuste 1014, informa o tráfego 1 hora, 11 milhas, Boeing 738, passa a posição Duna, mantendo 180 de ground speed. Este tráfego, autorizado 2000 pés e autorizado ILS, o objeto 6721. Passou o CAZ 366, ajudando. Gol no 754, chame torre 118, decimal 6. 262, gol no 754. Obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, bom, 1754, boa tarde. Vai passar o serviço 372, visual, embaixo travado. 1754, autorizado pouso na cabeceira 10, deslocada. Vento 190 graus, 10 nós, cabeceira deslocada no 1200 metros. Autorizado pouso, 10, cabeceira deslocada, 1200 metros. Bom, 1754. Alfa Delta, boa tarde, contato radar estabelecido, 8 milhas para Lagoinhas, nível 100, prossiga na chegada Ponce, o altímetro 614, o Alfa, Alfa Delta. Chegada Ponce, mobil 14, Alfa, Alfa Delta. Papa Romeu Alfa, chame final Salvador, 119.8. Chama 119.8, bom dia Papa Romeu Alfa. 21, tá com referência, pode prosseguir para 1700. 6721, mantenha 2000 pés no perfil da chegada. 2000 pés no perfil da chegada, 6721. Salvador, bom dia Papa Romeu Alfa, 3000 pés. Papá Romeu Alfa, está autorizado o final ILS, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Informo tráfego 12 horas, 8.7 milhas, a um Boeing 733, está passando 3000 pés para 2000 pés, mantém 1.70 de grau de speed. Autorizado descer para 2000 pés, autorizado ILS, o Papá Romeu Alfa, ciência do tráfego. Web 6721, informe visual com a pista. Da visual com a pista, 6721. Chame Torre Salvador 118 decimal 6. 118 6721. Objeto 6721, visual com aeródromo estabilizado no localizador. Objeto 6721, mantenha aproximação aguardando o pistão na zero livre, cabeceira deslocada no 1200 metros. Papá Romeu Alfa, informe velocidade indicada. 128. Vamos 754, solo aos 22, livrando à direita, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. Entrando 219, gol no 754. 774, obrigado. 3174. 3174, desça para 3000 pés, ajuste 1014, tomo tráfego 12 horas, 8.7 milhas, é um Papa Romeo Mike Uno, mantém 150 de grau. 3174. O 4, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia para 03, gol 974. 3174, informa o tráfego que o precede, 6 milhas, passando posição Duna, com 140 de grau de speed. Positivo, vamos reduzir para aproximação agora. Na 3174, para interceptar o localizador, curve à esquerda, proa 045, informe estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste 1014. 2000 com 1014, esquerda 45 é proa, para o loque vai reportar. Pela direita, 1209, objeto 6721. Olha, objeto 6721, lembrando a Golf. Objeto 6721, autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 062. Via Alfa Juliette, portão 62, 6721. Localizador, tá? 3174. 3174, complete sinal ILS sem glide, reporte visual com a pista. Após isso. Desça para 3000 pés com 1014 na ajuste. Perfil da Mari, desce para 3000, passa para 2000. Papá, Romeu Alfa, Torre 1-8 decimal meia. 1-8 decimal meia, Papá Romeu Alfa. Oi, bom dia, o Papa Romeu Alfa, final, baixado travado. Papa Romeu Alfa, livre pouso, pistão no zero, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, Papa Romeu Alfa. 130 de graus, inicie redução para aproximação 3174, chame torre 1-8 decimal meia. Positivo, reduzido, 18,5, obrigado. Correu, tá 3174. Na 3174, mantém a aproximação, aguardando pistão no zero livre, cabeceira deslocada no 1200 metros. Então, 3174. Quieta. Tô 5 graus de direita pro Alfa Delta, José de Alvatão. Negativo, pode desvio, se prossiga na proa de Bonf. Graças, Delta. Papa Romeu Alfa, solo aos 3-0, solo 1-2-1-9, livrando a direita, boa tarde. 1-2-1-9, livrando a direita, boa tarde, Papa Romeu Alfa. 1-7-4, vento 1-9-0 graus, 1-0 mais, livre pouso, cabeceira 1-0 deslocada. Tem livre pouso no zero, tá 31974. Pátio 3. Autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, Papa Romeo Alfa. Alfa, Kilo, Pátio 3, Papa Romeo Alfa. Papa Romeo Alfa poderia confirmar o tipo de equipamento? Papa Romeo Mark 1. Solo 3-1, solo 1, 219, livrando à direita, boa tarde. 219 à direita, obrigado. Confirmando solo pro F6721, posição 6-12. Solo TAN 3-1. Solo TAN 3-1, 7-4, livrando à esquerda. Salvador, TAN 3174. Sim, TAN. Em contato com o solo, na sequência 209. Fecha novamente o 209. TAN 3174. TAN 3174, Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02.